noite como um show. Várias tribos no local, mesmo a chuva não fechou a festa. Show, uma noite como um show. Várias tribos no local, mesmo a chuva não fechou a festa. Digital na raça e perdeu o style. Vamos ingressar nos bastidores dos bailes. A noite traz numa caixa de surpresas o clima bom pra contrair doenças. A madrugada requer ser consciente pra aproveitar o que São Paulo oferece. Whisky, Red Bull, céus, o clima pra chapar é de lei. Os drinks que rolam, rolam, rolam. É, os caras ali até que estão são. Enquanto outros se drogam, drogam, drogam. Show, uma noite como um show. Várias tribos no local, mesmo a chuva não fechou a festa. Show, uma noite como um show. Várias tribos no local, mesmo a chuva não fechou a festa. Quando a noite for chegar, só rolê que vai virar. Se você estiver afim, pode vir e nos seguir. Um som bom pra relaxar, sempre sem discriminar. Vem curtir sem ter pressa.